Vou dançar o tcha-tcha-tcha, Gazas da Banha, alegria vem de lá. Gazas da Banha, também vou aproveitar. Gazas da Banha, ela que eu quero comprar. Ela que eu quero comprar, desce o morro com fuzil. Gazas da Banha, tudo aqui vai explodir. Gazas da Banha, também vou aproveitar. Gazas da Banha, ela que eu vou saquear. Ela que eu vou saquear, pelas ruas a gritar. Tá tudo em chamas, um edifício agora cai. Outro balança, um inimigo pede paz. Não adianta, os deuses querem muito mais. Os deuses querem muito mais. Uma criancinha já suja de sangue, outra que se arrasta e vai. Cheia de cancro, vou dançar o tcha-tcha-tcha. Gazas da Banha, ela que eu quero comprar. Ela que eu quero comprar, te dedico essa canção. Gazas da Banha, a doçura da mão. Na melodia vou pisando a multidão. Os que caíram, não há mais espaço no chão. Não há mais espaço no chão. Gazas da Banha, o céu escureceu. Era da dia, o planeta se partiu em pedacinhos. E um longo silêncio se ouviu. Um longo silêncio se ouviu. Vou dançar o tcha-tcha-tcha. Gazas da Banha, alegria vem de lá. Gazas da Banha, todos parecem faquinha. Gazas da Banha, a arte pra mim é assim. Será que tem que ser assim?